estou na penitenciária, estou aprisionado pelo seu amor. Parece que estou acorrentado, estou escravizado e o tempo não me libertou. Carrego Styler, chamei a caixa de brau. Estou na portaria, tiozão. Um abraço pro meu chefe, Auxílio Rocha. Já faz um ano e três meses que a gente terminou, mas ainda sinto o teu cheiro. O meu quarto é escuro, ainda escuto teu sussurro me chamando de meu galego. A nossa música no rádio, quando vejo teu retrato, me recordo do tempo que a gente ficou. Foi tão lindo, maravilhoso. Não entendo por que acabou. Já era pra eu esquecer, seguir a minha vida. Já uma nova mulher, uma nova família. Mas meu destino é você. Não sei porque estou aprisionado a você. Parece que estou na penitenciária, estou aprisionado pelo seu amor. Parece que estou acorrentado, estou escravizado e o tempo não me libertou. Parece que estou na penitenciária, estou aprisionado pelo seu amor. Acervo News, Zé Ovo CDs, Marquinhos MP3, aquele abraço. Já faz um ano e três meses que a gente terminou, mas ainda sinto o teu cheiro. No meu quarto escuro, ainda escuto teu sussurro me chamando de meu galego. A nossa música no rádio, quando vejo teu retrato, me recordo do tempo que a gente ficou. Foi tão lindo, maravilhoso. Não entendo por que acabou. Já era pra eu esquecer, seguir a minha vida. Já uma nova mulher, uma nova família. Mas meu destino é você. Não sei por que estou aprisionado a você. Parece que estou na penitenciária, estou aprisionado pelo seu amor. Parece que estou acorrentado, estou escravizado e o tempo não me libertou. Parece que estou na penitenciária, estou aprisionado pelo seu amor. Parece que estou acorrentado, estou acorrentado e o tempo não me libertou. Um beijo especial pra minha mãe, Dona Sueli. Te amo, minha neguinha. Chameca!